cromado do Mercedão, deixou nós chique o camarote. Com várias garrafas aumenta a credibilidade. Com cartão Black Mastercard, a banca é forte. Tô forgando mesmo, mano, esqueci da humildade. E sem chance pros bico que tá gurando. Eles falam, eu tô faturando, minha lupela está furando. Os velhinho tá no salve, vacilo, não passo pano. Eu quero meu saldo aumentando, que é praia final do ano. Nós joga o jetinho engate. E a gatona quer se fazer de difícil, mas ela caiu no labirinto das ideias. Difícil mesmo foi botar meu som na rua pra comprar uma goma, moça, e tirar minha mãe da favela. E nesse filme a bala não é de fechinha, donzela, larga o mocinho pra se envolver com o vilão. E as amigas vem mais de quatro chuvantes, sente o ronco do poceiro, senta pra ladrão. Carburando fino pra comemorar. Se eu sou o senhor do tempo, eu vou fazer chover. Festinha particular, junto com as mais cavalo, é tudo no privê, tudo no privê. Carburando fino pra comemorar. Eu sou o senhor do tempo, eu vou fazer chover. Festinha particular, junto com as mais cavalo, é tudo no privê. Parei pra pensar no futuro, tem que ter coração duro. Que o caminho é louco e sujo, mas não fujo. Vou lembrar de todo mundo aqui. E os invejosos nunca julgo, já cansei de bico sujo. Ela tatuou meu vulgo e quer me possuir. Bila banga atrás, ela se encantou na juju. Lupa tampa olhar, mas eu sempre tô te vendo. Manda avisa lá, nós vai pro caldo e tour ao sul. As piranhas são os fraudes, fica se mordendo. Casa pra coroa, tem que ficar atento com o momento, o tempo voa. De manhã, terra da garoa. E forte abraço pra todos que estão na luta. Mente sã, whisky da maçã e o resto tá fluindo. De manhã, faço minha oração e sei que Deus tá ouvindo. Várias fãs, todas tão falando que eu tô muito lindo. Batia por vocês, eu nem chegava aqui. Esses caras se acham pau, tô barrendo o nome. Ela rebola no meu colo tipo Cardi B. Cês até sabem fazer cena, mas nem é Stallone. Chamado de Neuralink da favela. Credibilidade pra nós é ser verdadeiro. Acho que sem G dá pra fazer algumas velas. Torram as ideias com os parceiros verdadeiros. Se eu der start nessa porra vai ficar difícil. Olha que ainda eu nem lancei a minha nave spot. É porque os blocos de nota virou edifício. E hoje eu resolvi gastar tudo lá na Lacoste. Só fé, só luz. Como diz cacheta, consequência é fama. Cardo me de peixe, sei que atrai piranha. Muita falsidade falando que ama. Só fé, só luz. Como diz cacheta, consequência é fama. Cardo me de peixe, sei que atrai piranha. Muita falsidade falando que ama. Um tiro na cara dos fraudes que dava risada e hoje aplaude, mas sempre me viro. Pião na quebrada, ela pede bala no copo e eu canto no ouvido. Ela pede tapa e fica safada se eu dropo no meu camarim. Fica mavada, quer sugar minha alma, não quer ir pra casa, tá louca de gin. Pensando que não, nós caiu, mas tá firme. Credibilidade no som, que era melhor pro time. Tô canetando no som, toda minha fase triste. Hoje no camarim, só quero as modelo privê. Tô tiro pro lado, pra relembrar os irmãos que não tão mais do lado. Sabia que ia chegar e que não era fácil. Então me manda os placos, então balanço rápido. Eu tiro pro alto pra relembrar os irmãos que não tão mais do lado. Sabia que ia chegar e que não era fácil. Então me manda os placos, então balanço rápido. Eles sabem meu nome, mas não sabem a história. Eles sabem o número, só vê a glória. Quer saber o que eu faço? Chega a ser desacato. Se eu for querer mostrar todas as minhas vitórias. Eles querem ser eu, mas carregar o fardo nunca. Só eu mesmo que sei o peso da labuta. Aperta minha mão e fala que é truta. Mas onde você estava nos dias de chuva? Hoje elas rebolam com o som do pai. A quebrada tá parecendo o American Pie. Só foguete pairado, no domingo ensolarado. Ela liga e pergunta pra onde nós vai. É rave, as piranhas se afogam nos peixes. Deixa os falador falar. A vida tá mansa, mas sempre tô na mudança. E hoje os placos é de louco. É rave, as piranhas se afogam nos peixes. Deixa os falador falar. A vida tá mansa, mas sempre tô na mudança. E hoje os tacos é de lobo guará. É o Murilo LT juntamente com o NK. E aí, Start Funk? Chama que tá tendo, fio.